Questione código 0122, pessoas a bordo? E acione código 0122, suba para o nível 070 na proa de TAP para a chegada ao mar. Controle Vitorino de Juliette, vai passar o parque de Tuaçu. Vitorino de Juliette, chame torre em Salvador, frequência 118, decimal 6. 718, até a próxima. Azul 4118, chame Recife agora, frequência 13325 e alternado 1251. 3325251, boa. Boa. Oceano 6314, contato radar de decolagem, suba para nível 340. Boa tarde, 340. Quantidade de voz direto, forte. Aguarde coordenação, 6314. 14, obrigado. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha no 1500 pés, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido no setor. Papapá, Oscar Lima Eco. Para a rotatória, vem com proas uma centena, 1-0-0. 1-0-0, Oscar Lima. Informe quando o visual com o aeródromo Oscar Lima. Diga, Romeu, está bravo? Eu falo bravo, fluente. Com controle 19, decimal 35. 1935, 2231. O Bravo Kilo Índia, coordenado com o solo, então. O senhor prossegue no táxi e me chame no ponto certo. Escorte 0, Momo 2239. Estabilizado X-Ray 1, 395, tá bom. Estou no 395, torre 186, tem o meu ponto. 186, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, voo no 395, sinal do X-Ray. 395, boa tarde, continuando a aproximação, aguardando autorização para pousar na pista 10. Gente, aguardando o no 395. Índia Juliette, base para a final da 35. Índia Juliette, o vento no 20 graus, 10 nós, livre pouso 35. 20 graus, 10 nós. Prossiga. Visual, parte que se encontra. Sente no 399, mantenha um ponto de espera. Sente, autorizado Congonhas, nível 400, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5124, cotejo. O 395, apenas para informação, nós temos um tráfego à direita em aproximação para a cabeceira 35, o mesmo não interferirá, ok? Continue na aproximação, o senhor tem livre pouso na 10, ventas de 1-20 graus, 119. Assistente, o tráfego está livre pouso na 10, vamos no 395. Modera 5073 5073. Obrigado, boa tarde. Deixa eu ir mais pra pá, na escuta. Tem como informar pessoas a bordo? Gente, confirma então 04 no táxi. Operacionamento chame torre 18, sinal 6, bom voo. Ingresse na final da pista 17, chame a torre na frequência 118, decimal 6. 118, decimal 6, o Oscar Lima Eco. Congonhas, após o Vitor Índios vier se livrar, o senhor Alim mantém me chamando pronto para decolar. Torre, o Oscar Lima Eco. Ok, Oscar Lima Eco, continuando a aproximação, aguardando a pista 17 livre, chame 3 milhas fora para um possível, espero, ok? 7, guardando a pista livre, chamará 3 milhas fora, o Oscar Lima Eco. A linha do litoral, 2 mil pés, Bajus em Salvador no 012. Mike X-Ray já descida? Mike X-Ray desça para 2 mil pés, está autorizado a final ILS, o ajuste no 092. 2 mil, autorizado final ILS, Golf Mike X-Ray. O hotel Lima Papá, você vai manter 2 mil pés até a HZ ou confirma? Quase 17. Informe seu estimado para ingresso na terminal e pouso em Aracaju. Bono 399, seus salas 45, direita 1219. Direita 219, 319. 04. Causa 360, pré-aprovado, aceita? Aceitamos. 479, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5120, coteja. 479, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, primeira curva direita, 1935, controle 5120, o transporte do Santana 47, 11. Protejamento correto, chama para pushback funcionamento. Vai, informando. Olá, Salvador, boa tarde, voo no 395, livrou na 6. Boa tarde, no 395, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, não sei. Solo Web 729, posição TechPack 30, pushbackamento. Autorizado, chama para o táxi. Projeção 729. Papapá, Oscar Lima Eco, ao interceptar a final da 17, o senhor prossegue, tem livre pouso, informa o vento, 120 graus, 12 nós, Oscar Lima Eco. Livre pouso para o Oscar Lima Eco. Não, confirma. 45, copiado, Hotel Lima Papá, mantém a escuta do controle Salvador, aguardando novas instruções pelo litoral. Controle, boa tarde, Papatango Bravo Kilo Índia, decolou, transfere. Boa tarde, Bravo Kilo Índia, suba o 040, confirme as suas intenções de voo. Vai passar por, até a posição Arbor, cancela instrumentos, prossegue visual para Valença, toque arremetida, depois retorna. É, se for para mudança, subindo para o 040, Bravo Kilo Índia. O perfil da Dael, subindo para o 040, Bravo Kilo Índia. Back to parte 3. Aguarde, será o próximo para pushback no pátio 3. 935, bom dia. Gente, nós temos uma aeronave no setor que já está autorizado o pushback, o 5219, será o próximo. Foi na Prodileda, subindo para o 360. Prodileda, direto para o 360, 360. Gente, portão número 2. Número 2, Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2685. Aguarde para o pushback na nave 25. na Lima, irá manter a posição e chamará o solo em 121 decimal 9. São 3217, vento 120 graus, 13 nós, sem livre decolagem da pista 10. Vente Oscar Lima Eco, mantém a posição. Visual com a pista, um pouco Mike X-Ray. Mike X-Ray, chame torre, frequência 1186, Trumbo Box. Aí é grave. Feedback, vai passar na retaguarda, pode ser autorizado. Continue a aproximação, intenção de pouso, pista 10 ou 17? 10. Gente, na 10, reporte externo. Passar na externa. Na 3217, decolou 50 com controle 19 decimal 35. Na 350. Controle, boa tarde, TAM 3217. Boa tarde, TAM 3217, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Da EL 360, 3217. Paulo, Pantanal 479, posição 0479, aguarde, será o número 2, um setor para o pushback. Ok, aguardando, 479. Para o táxi, web 5729, 88 a bordo, 321 Guarulhos. 88 a bordo, altímetro 1012, táxi de Índia Alça, no ponto de espera torre 1-8, sinal meia, bom voo. Índia Alça, ponto de espera 8-6, ligado, 5729, até. 5219, coordenação com a equipe de solo, após saída do webjet na retaguarda, autorizado para o feedback somente, chama para o táxi. Gente, a aeronave já iniciou o táxi, será autorizado para o feedback após a mesma passar na retaguarda. Lima Eco, aguarde, temos duas aeronaves saindo do pátio de destino, previsão de mais uns 5 minutos. Ok, para o controle. Senhor Lima Papá, o senhor tem condição de manter a presente proa e se manter em condição de dois? Zero. E após isso será feliz para ingressar no corredor forte. O senhor está mantendo 2000 pés, confirme. Não recebo o seu modo tchau. Uno 399, chame Recife agora, frequência 13325 e alternado 1251. 3325251, bora. táxi que atende às 3 horas e 50 do todo dia, alterna Salvador. 5729, boa tarde. Ali, mantém na 110. Mantém na 10, mantém. Papá Romeu Golf, Mike X-Ray, no solo 54, direita, 1219. 219. Charlie, Mike, Papa, clear to start up and sex. Correction, just clear to start up on air start, anger, it's correct? Gente, táxi via Alfa Kilo, parte 3, observando a aeronave da Trip, iniciando o táxi. Alfa Kilo, Alfa Kilo, Lima Eco, ingresso no parte principal, reporte através do portão 612. Projeto 5729, vento 120 graus, 128, livre decolagem, em pista 10. Solo no 755, aguarde para o pushback acionamento. Aguardando. Prossiga. O tráfego que está na nossa posição aqui de 12 horas, aproximadamente 25 milhas à frente, é o destino dele também, é com quem? Ele está indo para Congonhas. Ah, então tá bom, obrigado. É possível quando o 32 até com vocês, eu vou abrir quando possível. Cuidando com o Recife agora, na frequência 13325 e alternado 1251, tem uma voo, 3217. 3325, 251, tem uma boa tarde. Roger that, clear text, call me on holding point for runway 17. Boa tarde, web 5729, contato radar, suba para o nível 360 na prova de leita. 5729, decolou 57. Chame o controle agora na frequência 119 decimal 35. 119-35, objeto 5729, obrigado. Controle Webjet 5729, boa tarde. Boa tarde, Web 5729, contato radar, vou para o nível 360 na prova de leda. 360, prova de leda 5729. Hotel Lima Papá, para ingressar no corredor forte, só tem condições de manter a proa 085 em visual? Afirmativo, proa 085. Na 085, ingresso no corredor forte, aguardando frequência de coordenação. Salimão Papá. Boa, 085, aguardando frequência de comunicação do Papá. Bordo, altímetro 1012, táxi de Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 6, bom voo. 5219, segue o Boeing da Gol, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 6, bom voo. Seu perfil da chegada é o número 2 na aproximação, tá 390. Hotel Lima Papá, confirme a prova que está voando. Era 8, 5, canal 4719, não pode prosseguir após a passagem do trecho. Fazer ação com a equipe de solo, após passagem do trip na retaguarda, autorizado o pushback somente, já para o táxi. Vai informar o táxi, para canal 471, após o passagem do trip. Oscar Lima Eco, livre táxi para o pátio 3, reporte ingressando. Lima Eco, não escuta. Takeoff runway 17, wind 120 degrees, 110 knots. Charlie, Mike, Papa. Estou ali, meu papá, para evitar aproximações aí da cabeceira no 0 Salvador. Vem comprou a 070 da presente. 070, papá. Mike Sapphire, born at 00, Conal, departure control frequency 119.35. 119.35. 119.35, Charlie Mike Papa. Departure, this is Papa Papa, Charlie Mike Papa. Charlie Mike Papa, read the contact on the departure, club level 400, dial departure. Dial departure, climb and fly level 400, Charlie Mike Papa. Gol 925, vento 120 graus, 10 nós, livre decolagem, pista 10. Trib 5219, observando o gol ali, mantém na 10. Brasil Índia, plano modificado 202, não há tráfego quente nesse setor, frequência livre para descida, tem um chão para regresso. Para o táxi 3471 com 185, 4 horas e 10, da Leão. 185 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1856, bom gol. Índia Alfa no trono 2635, boa viagem. 1199-35. 935, obrigado, bom trabalho, 925. Na frequência 13325 e alterna 12351. 3325, 251, 7729, obrigado, Anaíssa. Controle Salvador, gol no 925, passa 2 e 100 ascensão. Gol no 925, contato radar, gol para o nível 360, sai da Arbor. 360, Arbor, gol no 925. Já finalizando, vai passar na retaguarda no táxi. Aguardado, 077. Então 3145 pronto para a cópia. 3145 autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5133, coteja. correto? Chama para pushback sonamento. Copiado, Pantanal ali, mantém 1-0. Autorizado em coordenação com a equipe de solo. Você vai acionar e levar na pista. Solo para o táxi, 7137 a bordo, 6 horas, 22 alternativas. T137 a bordo, autonomia 0332, altímetro no 0 no 2. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 5-6, obrigado, bordo. Controle, é o TRIP 5219, boa tarde. Boa tarde, TRIP 5219, contato radar, suba para o nível 200, sai da ARPO. 200 na ARPO, grato. Objeto 6720, estação vetor para a final de elétrico, via esquerda na PRO 195. Esquerda 195, web 6720. Qualquer um, mestre, intercepta o localizador então. Aguarda a proa para interceptar o 6720. Aguarda. Então 3190, estação vetor para sequenciamento, mantém a proa, seu limite é o localizador. Mantém a proa, limite é o localizador, 3190. Papa, Charlie, Mike, papa, contact now receive center, frequency 133.25. Sanebo 125.1. 133.25, Sanebo 125.1, Charlie, Mike, papa. 755, boa tarde, mantenha um ponto de espera aguardando. Passando o hotel em Mapapá. Prossiga o hotel em Mapapá. Passando comandor. Lento, comandor. Você agora está no direção no corredor forte, prossegue por esse corredor até Aracaju. Quando o senhor livrar a CTR, será autorizada a frequência livre e frequência de Aracaju 120.3, caso de falha de comunicações. Após livrar a CTR, 120.3, de Aracaju, boa tarde, Azul 4234, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. O 4711, no vento, no 20 graus, 12 nós, livre, decolagem 10. Decolagem, Pantanal 7. No 755, observa o Airbus, após ali, mantém na 10.